A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje, com a queda dos preços das passagens aéreas aí, tranquilamente para um cidadão pegar um avião aí numa sexta-noite e ali passar um final de semana em Buenos Aires e aproveitar e degustar ali fantásticos bifes de chouriço, o horro de bife, né, Walter? É, também um quadril e tantos outros deliciosos cortes ali da culinária argentina. Mas já houve um tempo daqueles mais bicudos, quando a grana dos nossos pais só dava ali pra bancar um churrasco e uma data muito especial. Hoje em dia as pessoas fazem churrasco toda semana, se deixar, né? Sim. Mas naquela época, a gente já teve até crise de carne aqui, que nem carne se tinha pra pegava-se comer. Filas, é. Eu acho que na gestão Itamar Franco? Não, foi antes. Antes? Só pra dizer que foi Sarney. É mesmo? É. A mesma crise da carne aconteceu com gás e com leite. Com gás era ótimo. É. Tem aquela pegadinha do Ivolanda lá. É sensacional. Tem um link no nosso site pra piada do Ivolanda. É. E aí era só realmente nas datas especiais que se rolava um churrasco. Mas não pensem aí, quem não tá ligado, que esses churrascos eles eram servidos com suculentas peças de picanha, que ali crestavam as nossas churrasqueiras. Mas o que rolava mesmo ali era o quê? Eram uns patinhos dos mais medíocres, sim, colchão duro, um músculo aqui, outro acolá. Músculo é foda. O acém, a paleta, e geralmente outros cortes de baixo orçamento que o açougueiro entregava pra gente como aquilo ali? Enrolado em um papel craft, né? Lembra disso? Lembro. Era carne no papel craft, geralmente um vermelho, e peixe no jornal. Peixe no jornal. Vamos falar nessa edição como eram os não tão deliciosos churrascos nas nossas infâncias. Na minha casa, eu só me lembro de rolar churrasco no almoço de Natal e no almoço de Ano Novo. É. Eu acho que durante o ano não rolava isso realmente. É isso mesmo, cara. Eu acho que a carne era muito mais cara naquela época. A carne era muito mais cara. A gente precisava de proteína e não tinha muito. Por isso que a gente não cresceu muito. Isso explica a nossa geração de 1,68m. Para começar esse assunto, eu queria que a gente falasse de uma das grandes instituições naquela época, que era o improviso de churrasqueiras. Como não se fazia churrasco, não justificava um investimento numa churrasqueira. De ter uma churrasqueira. É, então. Por exemplo, o Alexandre tem uma churrasqueira, ele nunca... Não, já acho que ele, em 4 anos ele fez uns 2 churrascos na casa dele. É verdade. E naquela época, como não se fazia tanto churrasco, partia-se para o improviso, né, Walter? Sim. Eu acho que a mais clássica de todas é ali, aquele meia dúzia de blocos, com uma grelha em cima, né? Também, outro hit daquela época, era você pegar um tambor, cortar no sentido meio longitudinal, é, né? E você fazia ali o seu acém, o seu patinho. É. Lata também, lata de souvenir, aquelas quadradas de... Quanto tem aquela lata? 20 litros? 18. 18 litros. 18 litros. Cortava uma berola... Agora, mandava o carvão pra dentro. Agora, na minha casa, numa casa de caminhoneiros, obviamente que se usava o quê? A roda do caminhão como churrasqueira. Eu, Alexandre, frequentemente a gente costuma viajar com o Alexandre, com a esposa dele, a filha, eu com a minha namorada. Uma casa, não dá pra chamar de pousada, é, né? É uma casa. Um lugar que você fica largado que ninguém vem prestar uma assistência pra gente. É. A gente costuma alugar uma casa lá em Maresias, que a churrasqueira, durante um bom tempo, era uma roda de F1000. Uma roda de F1000, exato. E só eu sei manusear, porque eu tinha experiência da infância. Aí depois construíram a piscina, agora tá bacana, a churrasqueira, agora tá bacana. Mas é que tem um cara que toma conta lá, gente. É o cara mais vagabundo do mundo. A gente chega lá, a churrasqueira tá suja do churrasco que a gente fez há 2 meses atrás. Ô sujeito vagabundo, cara. O ouvinte é Timóteo Silva, falou que o pai dele usava como grelha a grade da frente de um velho caminhão Ford. Aí, bem-vindo ao clube, ô Timóteo. Eu me lembro da minha infância, nesses churrascos de Natal, Ano Novo. Possivelmente teve mais churrasco durante um ou dois durante o ano. A churrasqueira era improvisada sempre no mesmo lugar. Aí colocava-se lá os bloquinhos, né, o carvão, sempre no mesmo lugar. Durante anos, e muitos anos. Aí teve um dia que simplesmente a água não chegava das torneiras. Constatava que tinha água pela tubulação da rua, né, da Sabesp, mexia a caixa d'água. Teve toda uma investigação pra saber o que aconteceu, né, uma caça às bruxas ali. Aí sabe onde era o problema? Exatamente onde fazia o churrasco. O calor de anos assando patinho derreteu o cano. Foi engraçado. Porque o encanador, ele deu uma paulada no cimento, assim. Cara, cabia uma família de hobbits no buraco que se fez ali dentro. Por conta do calor. O calor derreteu o cano e começou a vazar água. Ah, tá. Já começou durante tempo. Eu acho que foi 2 de fevereiro depois do churrasco do Ano Novo que aconteceu esse problema. Mas outros churrascos que também não eram tão distantes assim da gente, era o churrasquinho de rua, né? O churrasco de gato ali. Churrasco de gato. É uma instituição até hoje. Quem não desceu do ônibus às 7 horas da noite e aquela fumaça veio ali, tipo, pescar, né? Quando você tá com fome, amigão? Cara. Tem cara um churrasco de gato? Tem cara um churrasco. O churrasco de gato tem ali uma instituição que é o seguinte, você chega lá e você fala, opa, eu quero um. Só que ele ainda não tá pronto, porque o churrasco, naquela época, pelo menos, não ficavam ali prontos de uma hora pra outra. Então, se você queria um mais bem passado, um menos passado, ou um mais passado, então você já fala, opa, esse aqui é o meu. E ali, aquele era o seu. Geralmente, você se encarregava de dar a virada e vigiar ele. É, e ninguém chegava nele. Se alguém ali, né, chegasse perto, você... Opa! Esse é meu. Esse é meu. E juntava aquela horda. Geralmente, isso é uma instituição masculina, né? Exato. Raramente uma moça parava pra comer um churrasco de gato. Não era coisa de mulher, não. E geralmente, era um sabor, assim, que me deu um pouco de água na boca. Agora, só de lembrar. Churrasco de gato. Churrasco de gato. Meu viciou. Há pouco tempo, ele teve que ir nos churrasqueiros à noite. No rehab. Filé minhau, né? Eles falavam que a carne era filé minhau. Filé minhau, já. O ouvinte Natanael Pessoa, lá de Brasília, ele falou que em Planaltina havia uma Kombi que vendia churrasco. E o dono desse comércio, Walter, olha aqui que maluco, ele denominava aquela churrascaria ambulante de... olha que nome fantástico. Sete vidas. Gênio do marketing. O dono da Kombi, cara. Um amigo nosso, o Chiquinho, Alexandre, cortou o cabelo durante anos com o Chiquinho. Muito, Chiquinho. A mãe dele, ela se incomodava muito com religião, não gostava muito. E segundo o Chiquinho, a mãe dele, pra provocar a vizinhança, fazia churrasco na Sexta-feira Santa. Que harmonia com, cara, os vizinhos. Naquela, né, época era um... era uma agressão. Uma agressão, cara. Você fazer isso. Inclusive, eu me lembro, tinha restaurante... naquela época, que não vendia carne na Sexta-feira Santa. Só peixe. Era, não tirava do cardápio mesmo. A ouvinte Ludmila Pires, ela disse que nos anos 80, a coisa estava tão feia na casa dela, que o churrasco de batismo da irmã foi feito com um músculo. Que esse músculo fazia uma escala na panela de pressão antes de aterrissar na churrasqueira. Porque o bicho é duro, né, cara? Será? Deve ficar bom, hein, cara? Então é boa ideia, né, cara? Vamos pegar aquela porra daquela churrasqueira que você não usa há meses? Vamos fazer um churrasco de músculo. Vamos fazer um churrasco de músculo. Cozido. De músculo cozido. Tinha os acompanhamentos pro churrasco ali, não tinha? Nas épocas de Pindaíba, os acompanhamentos... Low budget também. Eles tinham a intenção de encher o bucho dos convidados. O acompanhamento acabava virando a carne, né? Fazia-se uma panela gigante de arroz. Sim. Uma bela maionese ali. Você comia mais batata e cenoura do que maionese, né? Era batata, cenoura, ervilhas, milho. Aí vem a farofona, né? A clássica farofa, o vinagrete. Dono da casa fazendo churrasco e sempre tinha um filho da puta morrendo de fome com um pãozinho aberto cheio de vinagrete. Esperando. Uma linguiça toscana caísse ali. E a grande mudança que eu percebi, os churrascos hoje, o próprio churrasqueiro, ele tira a carne dali da grelha ou do espeto, e ele já corta em tirinhas, sim, porque aquilo se estende por um dia. É, no, é, isso daí que você tá falando no sul, cara, é muito não, mal visto. A gente faz aqui em São Paulo, eu gosto de ter um certo asco tem pelo nosso churrasco. Então, mas a galera fazia o quê? Vinha uns bifões, aquelas tiras de bifões, pra meter dentro do pão ali com o vinagrete, que já tava esperando há alguns minutos, e assim que valia o churrasco. Então, azar seu se alguém pegava ali um bifão e não tinha sobrado pra você, você tem que esperar uma nova leva de bifes ali. E você tá falando dos gaúchos, que são, obviamente, os especialistas nesse quesito aí, eles sempre tiveram meio que um preconceito com relação aos churrascos feitos aqui em São Paulo, e um lugar que a gente frequentava, me lembro muito bem, porque meu pai, um caminhoneiro, né, obviamente, então as churrascarias de beira de estrada, sim, meu pai tinha uma coletividade, então vira e mexe ele levava a gente ali pra almoçar. E o que me impressionava era a quantidade de garçons gaúchos. Exatamente, muitas famílias vindas do interior do Rio Grande do Sul, né, pra trabalhar nessas churrascarias de beira de estrada. Se você pegar a Regis Bittencourt aí, caminho de São Paulo pro sul do país, é só churrascaria hoje, né? De gaúcho, né? Ali. Não só os churrasqueiros em si, como os garçons. É o staff e os proprietários. Que inibia a gente ali, né? Nossa, ficava meio assim, não entendendo muito churrasco. Os caras vinham falar, mas pode cortar e vai que vai. O ouvinte Tato Lucatelli, que é de Porto Alegre, ele disse que uma vez o pai dele deu um murro na cara de um cunhado dele que veio de São Paulo e disse que havia excelentes churrascarias em Sampa. Olha aí, cara, o preconceito do pai do cara. Logo depois da... Olha só isso aqui. Logo depois da porrada, meu pai proferiu uma pérola. Deve ser bom pros viados lá da sua terra. Bate! Bate! Espancou. Ô, Walter, você já comeu muito churrasco lá naquela região do sul, né? Eu fui frequentador de Porto Alegre. Eu fui algumas vezes pra Porto Alegre, eu tenho um amigo que mora lá. Eu vou dar um recado pro pessoal do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, gosto muito de uma cerveja que tem lá, que chama Polar. Polar. Tem uma forte campanha publicitária feita pela Paim, eu acho que é a maior agência do sul do país. Usa esse lado bairrista do gaúcho, né? De proteger as coisas da terra e tal. República dos Pampas. Exatamente. Toda a campanha é calcada nisso. Eles pregam que a cerveja Polar só se compra, né? Só se distribui no Rio Grande do Sul. Levam isso a ferro e fogo. Isso é como o gaúcho já tem, né? Essa tradição de dar preferência porque é da terra, né? Isso faz com que o share da cerveja cresça. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gaúchos. É mentira. Se você vier a São Paulo, você encontra uma Polar com uma facilidade absurda. Ô, Walter, e uma loucura também era como eram adquiridas as carnes, né, cara? Havia um descaso das autoridades ali, porque você podia comprar carne nas feiras. Sim. Acho que hoje ainda se pode, mas talvez haja uma fiscalização maior. Mas eu me lembro daquelas bancas no meio de uma calçada. Tinha. Com pedaços gigantescos de carne. Às vezes o animal era batido ali mesmo. A cabeça do porco ali, pendurada. Eu já vi um porco morrendo numa feira livre. Acutelada. É porque a carne fresca mesmo, né? Exatamente. Mas o sangue escorre pelo meio fio e... Vai que vai, cara. Vai que vai, cara. Realmente era uma loucura se comprar carne naquela época. Falando em sangue, uma história de um cunhado meu, ele tava fazendo um bico de garçom numa churrascaria. É. E ele não dominava muito a técnica, mas tava precisando do dinheiro. Então é aquele cara que vem com espeto e... Só? Cortando os pratos das pessoas. Nesse caso, ele deveria trabalhar só na linguiça, porque você não precisa ficar cortando a carne. Pois é, no coraçãozinho, né? No coraçãozinho. Então, mas ele se atreveu a isso. Aí disse que num determinado momento ele foi servir uma família. Ali passando a faca, ele arrancou a ponta de dois dedos. Dele? Dele. Aí disse que serviu o cara com a dor da porra e pingando o sangue dele. No prato do cara. Aí o cara, essa picanha essa tá boa, acabou. Essa tá sangrando. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa página no Facebook, o Agente 86. Dê também uma sacada sempre no nosso site, agente86.com.br. Lá você pode saber muito, ouvir muito mais de memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Estamos aí chegando no episódio quase de 2 anos. 200 e tantos episódios postados, dá pra você ouvir todos eles. Dá pra você dar uma sacada lá e relembrar das coisas tão bacanas dessas épocas. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo pra você. você dar uma ouvida. E se você tem uma boa ideia para mandar uma história pra gente, qualquer coisa nesse sentido, mande através do nosso e-mail, que é o falecom@agente86.com.br. Quem deu a dica foi o sempre presente ouvinte, o Júlio Costa. Como falamos, o podcast vai fazer aniversário, vai completar 2 anos, e como no ano passado, vamos fazer o especial de aniversário com a participação de ouvintes por Skype ou por telefone. Então, se vocês quiserem participar, mande um e-mail para falecom@agente86.com.br. Coloca ali no assunto, eu quero participar. Isso. E aí a gente vai selecionar alguns dos ouvintes. O que a gente vai fazer, já tradicionais, quiz, né? A gente vai fazer alguns quiz. Vamos fazer quiz, exato. Vamos testar as memórias dos nossos ouvintes. Isso, vamos falar sobre histórias dos anos 80 e 90 com nossos ouvintes. Vamos fazer um monte de coisa, é só se inscrever por lá. A gente falou aqui alguns episódios atrás dos irmãos Paulo. Sim. Lembra? Eu acho que não foi cortado, não. Foi pro ar. Muita coisa a gente acha que falou, mas na edição acabou sendo limado. E um dos irmãos Paulo, uma vez estava no churrasco, fui lá pros idos de 95, mais ou menos, ou antes, não sei, na casa do Denilson, se você se lembra. Lembro muito bem. E a gente tava lá... O Gerê. Jeremias, exatamente. Acho que dá pra você saber por que ele chamava Jeremias. É só pensar numa música. Complete a frase. Um dos irmãos Paulo tava enlouquecido, muito bêbado. Vindo uma parede, uma lesma, era do tamanho de um chinelo. O que eu fiz? Churrasqueira já tava apagando, já quem tinha que comer, comeu. Eu botei essa lesma na churrasqueira. Mas na grelha? Na grelha. Aí a lesma era grande, lógico, mas ficou pequena. O irmão Paulo me pega essa lesma achando que é uma pontinha. Uma neca de gordura? Põe dentro do pão, vinagrete e come. Descargou, pô. Deve estar doente até hoje.